quanto foi ruim. Quando ninguém acreditou em mim. Tantas noites em claro, só pra que fique claro. Eles querem um atalho e depois pagam um preço caro. Perdi meus sentimentos pra aumentar meu talento. Hoje sim eu entendo que só depende de mim mesmo. Eu sou com a força das minhas mãos. Sei que sou capaz de derrubar muralhas que me dizem não. Eu vou atravessar. A partir de agora não haverá ninguém pra parar meu sonho. Só preciso de um só momento. Ou só uma chance pra fazer virar. Preciso de um só momento. Ou só uma chance pra fazer virar. Yeah. Yeah. Hoje eu tenho frieza, é porque tive que ser forte pra poder conquistar tudo aquilo que é meu. Jogo as cartas na mesa, eu desafio a morte. Cê pode apostar que o vencedor será eu. Tô ficando acostumado a ver pessoas falando demais. Tô ficando acostumado a deixar vocês pra trás, pô. Fácil jogar o pior, pô. Difícil é fazer melhor, pô. Como cê acha engraçado desprezar alguém por ter derramado o suor? E de onde eu vim, isso não pode ficar assim. Não me devem mais, hoje eu vou ter que cobrar. Tipo linha de chegada determina o fim. E o seu meu passo acabou de chegar. Yeah, yeah, yeah, acabou de chegar. Yeah, yeah, yeah, eu acabei de chegar. A partir de agora não haverá ninguém pra parar meu sonho. Só preciso de um só momento. Ou só uma chance pra fazer virar. Só preciso de um só momento. Ou só uma chance pra fazer virar. Um só caminho, um só momento, um só destino, um só lamento. Só um passarinho, vou contra o vento, mesmo sozinho, sei que aguento. Um só caminho, um só momento, um só destino, um só lamento. Só um passarinho, vou contra o vento, mesmo sozinho, sei que aguento. Um só, um só.